Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro que tudo o convite que foi formulado aqui pela SUAM para estarmos presentes e fazermos esta parceria com a Rádio Telefonia do Alentejo e o Diário do Sul. Eu chamo-me Crisália Toscano, já ali o professor disse o meu nome há pouco, não sei se estão habituados a ouvir a Rádio Telefonia do Alentejo. Eu estou a fazer, vai fazer 5 anos no próximo dia 1 de maio, que estou a fazer as manhãs da telefonia, eu e o Manel Aranha, que é o meu colega que está ali. Às terças-feiras cruzamos ali com o Flávio, que anda lá a fazer um estágio e a aprender um pouco mais sobre como se faz rádio. Temos aqui diversos temas para abordar, mas gostaria de vos mostrar este livro, há vários. Este é do Matos Maia, um grande senhor da rádio, que nos fala de telefonia, que é precisamente o nome da nossa rádio, Telefonia do Alentejo, em que fala aqui da história da rádio, dos diversos profissionais, como as rádios começaram, e isto é muito curioso. Quem tiver curiosidade em saber mais como funciona a rádio, há um museu da rádio na Rua do Quelhas, em Lisboa, em que mostra os bastidores da rádio e os materiais e objetos que se utilizavam noutros tempos, para fazer folhetins, e havia aqueles da coxinha, muitos de vós recordam-se do folhetim da coxinha e outros teatros, e que havia simuladores de vento, uma caixa de gravilha para ser pisada, para fingir os passos, porque não havia gravações na altura. Hoje em dia já há efeitos sonoros gravados, que é só ir buscá-los. Chocalhos, metade de cocos para fazer os cavalos a correr, campainhas de porta, tudo isso pode ser visto, e os diversos equipamentos até aos nossos dias no Museu da Rádio, na Rua do Quelhas, em Lisboa. Este livro fala bastante sobre a telefonia e o que é a rádio em si. Para se fazer rádio é preciso haver uma grande paixão. Ali o professor Bravo Nico também já fez rádio no Redondo e ficou-lhe o bichinho, o tal bichinho da rádio, tanto assim que colabora na rádio e no jornal, portanto na comunicação social, mas na rádio tem outra visibilidade e chega muito mais longe. Aqui a professora também é a mesma coisa. Também são nossos colaboradores. Isto é um fascínio muito grande, a rádio estar a falar para alguém que não se vê. Hoje em dia, já com as novas tecnologias, já podemos ter acesso e saber quem está do lado de lá. Antigamente era um mistério, uma magia, saber quem é que falava. Imaginávamos uma pessoa, ou mais gorda, ou baixinha. Era assim que isso funcionava. E o bichinho da rádio, quando se entranha, é para toda a vida. Eu comecei bem cedo na rádio, já tenho 50 anos de rádio. Comecei bem novinha, porque o meu pai, em casa, para adormecer, era com o rádio ligado. E eu comecei a ouvir rádio logo bem cedo, e com meus 6, 7 anos, disse logo, eu quero ir para o lado de lá do rádio, quero fazer rádio. E assim foi, com 15 anos, em termos de férias, ia fazer programa para jovens, e fui aprendendo tudo um pouco, ainda conheci todos estes equipamentos que aqui vos referi, que está no Museu da Rádio. Os discos com 78 rotações, que giravam muito depressa, tinham que ser com umas agulhas especiais e tínhamos que pôr um peso em cima, porque senão saltava e não se ouvia a música. Os discos de 45 rotações por minuto, os LPs, aqueles grandes, as máquinas de gravar, todas essas coisas que a rádio tinha no seu início. Depois as coisas foram evoluindo para cassetes, E para outras coisas. E a comunicação que se fazia em rádio eram as cartas, os aerogramas, muitos programas para os militares, em que se liam aqueles aerogramas. Eram as boas formas de comunicação da rádio mais utilizadas. Depois surgiram os telefones. Hoje em dia o telefone está mais rápido, e os e-mails, as redes sociais, tudo isto dá para transmitir em direto a rádio. O tema primeiro, que aqui está, isto foi um pequeno preâmbulo que propuseram para nós abordarmos aqui nesta tarde, é reforçar o papel da rádio como companhia. Há bocadinho ouvi uma senhora dizer, eu não ouço rádio, Mas o que acontece é que a maior parte dos ouvintes que ouvem as rádios locais são mesmo do vosso setor. São senhoras e senhores que estão sozinhos e que gostam de ouvir rádio. Segundo um estudo da Marktest, Portugal tem 8 milhões e meio de consumidores de rádio. Portanto, a rádio não está parada no tempo. O pico da audição é entre as 8 e as 9 da manhã e o segundo topo é entre as 16 e as 18, perto da hora do regresso a casa. É quando há mais gente a ouvir rádio. Aí devíamos ter programas com mais visibilidade. O autorrádio é o que domina, que é quando as pessoas vão para o trabalho ou regressam a casa. O rádio portátil é o segundo suporte com mais utilizadores. E o telemóvel, o PC ou o tablet vêm a seguir. E quem é que ouve mais rádios ligadas à música? São os jovens, que gostam de ouvir aquelas rádios que transmitem muita música. Músicas, três músicas seguidas, sem falar nada. Depois temos os adultos, com as rádios ligadas mais à informação. E os menos jovens, músicas mais antigas. É quem tem mais tempo para ouvir, e porque nasceu e cresceu ao mesmo tempo que este meio de comunicação era a maior companhia. Não sei se alguém quer falar sobre a sua experiência de rádio. Já lá vamos. A rádio é de afetos e de proximidade, especialmente estas rádios locais. E é muito importante haver uma vocação muito grande para se fazer rádio e ter muito amor. Porque se não houver amor, a pessoa que está do lado de lá sente logo que aquilo ali não está ali ninguém para transmitir algo. E então não se sente sintonizado. É muito importante que o ouvinte ouça o animador e saber que está alguém do outro lado. As rádios hoje em dia digitalizadas têm um computador, está quase tudo gravado e as pessoas sentem isso e a maior parte desliga. Cada vez que se passa música alentejana e música antiga aqui na nossa rádio local, recebo logo muitos telefonemas. É uma das coisas que a maior parte das pessoas gosta. E os discos pedidos, claro está, os discos pedidos para falarem na rádio, para falarem nos amigos e para contarem também as coisas porque têm passado. As rádios locais são de proximidade e possuem três fatores muito importantes. O primeiro, é mais acessível financeiramente. Qualquer pessoa adquire um rádiozinho, vai ali à loja dos chineses, compra um rádio baratinho e está sintonizado. Permite maior ligação às comunidades, que as pessoas podem falar e saber de todas as notícias da terra. E ainda, as pessoas falam e sabem-se dos assuntos da região e dos seus problemas e consideram como sua família. Nós sabemos que há muitos ouvintes que estão interligados através da rádio. E assim que ouvem determinada coisa ou alguém que está na rádio, telefonam logo todos uns para os outros e a dizer: olha, hoje há programa disto, hoje está lá fulano, está lá cicrano, e aquilo passa a mensagem para todos e está tudo em sintonia. E tem-se conseguido organizar uma grande família radiofónica, que depois se juntam em almoços, diversos encontros, e é muito gratificante nós termos essa receptividade por parte dos nossos ouvintes. Eu inicialmente fazia rádio porque gostava de rádio, agora é o prazer de saber que estou a confortar pessoas que estão do lado de lá, que estão sozinhas, isoladas. Já recebi cartas de reclusos nas cadeias a dizer que fazia imensa companhia, das pessoas que estão doentes. Quer dizer, é este feedback que nós temos de todos aqueles que nos sintonizam. Também há o problema das rádios locais de cada vez com mais dificuldades económicas e de angariação de publicidade. A coisa está preta. Gradualmente vão desaparecendo as rádios e as nacionais mais poderosas vão tomando conta das frequências. Aqui na nossa cidade já aconteceu isso com a Rádio Jovem, e com, não, a de Portelo, que também está assediada aqui, também já é, e a cidade no Redondo também. Na rádio já se fez tudo, e vai-se recriando com novos métodos. Hoje em dia a juventude ouve quase toda Antena 3, RFM, com aquelas brincadeiras daqueles humoristas. Mas os parodiantes de Lisboa já começaram com o humor na rádio e era um trabalho muito giro que eu gostaria de ter feito. Não sei se vocês se recordam dos parodiantes de Lisboa, que eram muito engraçados, e há um museu também na terra deles, em Salvaterra de Magos, com os artigos e as coisas que eles faziam. E era um trabalho bastante difícil. No futuro, podemos não ter tempo para outros meios de comunicação, mas temos sempre a ouvir rádio. Porque se estamos a trabalhar, enquanto que nas outras, com os outros meios de comunicação, temos que estar atentos, com a rádio não basta estarmos a ouvir. Eu já encontrei uma ouvinte nossa, a Dona Irmínia Serra. Uma ocasião estava a dar os discos pedidos, estava o Adelino a fazer os discos pedidos, e ela andava a regar o vaso do jardim que estava na varanda com a auricular para não perder pitada. Eu achei muito engraçado, depois telefonei-lhe: oh, Dona Irmínia, então o que anda a fazer? Estou a ouvir a rádio para não perder nada, ando com o rádio. E há outras pessoas que têm 5 rádios em casa, espalhados pelas diversas divisões, para não perderem nada. Se estão na sala, ouvem ali. Se vão para a cozinha, têm o outro rádio e não andam com o rádio atrás. É só carregar no botanito e vão ouvindo. Vocês aqui são ouvintes de rádio ou não? Que rádio é que costumam ouvir? Vamos lá, passando aí o microfone. Que rádio é que costumam ouvir? Não consigo ouvir a telefonia. Sobrepõe-se-me a Antena 3 e a... Costumo ouvir, é aqui, em São Miguel de Machado? Desde que acordo, antes de me levantar, até depois de me deitar. E não consigo realmente... E quais é que são as rádios que ouve? Rádios locais ou... Locais têm muita dificuldade em apanhar. Talvez os aparelhos sejam... Explique-me lá, ouve Antena 1, é isso? E sim, quais são os motivos porque é que houve, porque houve essas rádios? Deve ser talvez por hábito, desde a antiga emissora nacional, não é? Portanto, desde ouvir as aventuras dos 5, o teatro, não é? Desde que eu não ouvi teatro. E a Rádio Renascença foi com ela que eu aprendi a gostar da música sinfónica. Como o meu paizinho disse, olha, música boa. É isso, eu também gosto. Muito obrigado. Alguém daqui costuma ouvir as rádios locais? Qual é o nome da senhora? Manel? Manel. Meu nome é Cesária. Quer o nome todo? Porque é muito... Não vale a pena o nome todo. Meu nome é Cesária Maria Inácia Rosado da Silva. Sim, senhor. Dona Cesária, não vê, não ouve rádio, só vê televisão. Só mais nada. E o que é que vê na televisão, diga-me lá? Aquilo que lá me põe e eu abro. É tudo? Pois, gosto. Sim, já vi que é assistente da Cristina Ferreira. Ok, sim, senhor. Muito bem. E a senhora, como é que é o seu nome? Maria Guilhermina. Eu não ouço muito, mas o meu marido ouve muito. Entretém-se muito, infelizmente está doente e faz-lhe companhia. É isso, precisamente. Sim. É precisamente este um dos... Olha, cá ouvir isto ou aquilo. É, tudo assim, coisas boas e sim. É precisamente um dos papéis principais da Rádio Sonia do Alentejo, é fazer, dar-nos gozo, porque pronto, não vamos pôr aqui a questão da qualidade, porque a qualidade é sempre muito subjetiva, né? E o importante nestas rádios locais, pelo menos na nossa, é chegarmos o mais possível, estarmos o mais próximo possível das pessoas da nossa região, né? É o papel da rádio local. E quando temos conseguido isso, com uma faixa etária, normalmente um bocado... mais alta, a partir dos 40, 45 anos, porque é a faixa etária que ouve mais estas rádios locais e que participa mais diretamente. Portanto, tentamos ser sempre uma rádio de proximidade. Agora passamos aqui à próxima senhora. Como é que é o seu nome? Mónica. Mónica? Mónica. Mónica. Dona Mónica, costuma ouvir rádio? Costuma ouvir rádio? Muito pouco. Tem mais televisão também, é isso? É culpa de que a senhora... do Dr. Bravo Nico? Sim, então porquê? Tirou-lhe o rádio? Foi... Não, trocámos de rádio. Ah, batuta, isto é batota. Ele deu um que não gostava e eu dei-lhe o meu que gostava muito. Portanto, eu não consigo ouvir a rádio de telefonia. A culpa é dele. É dele, esperto. Muito obrigado, Dr. Bravo Nico, por nos ter tirado mais um ouvinte. Passamos aqui à próxima senhora. Como é que é o seu nome? Teodora. Dona Teodora, diga-me. sua justiça, houve rádio? Rádios locais, não? Nem tem rádio. Nem tem rádio? Oh. Não. Chega-lhe a televisão, é isso? Sim. Até quais é que são os programas que vêm na televisão? Já agora... Os concursos é a coisa que mais gosto, agora dos outros não. E acha que a televisão é muito importante para fazer companhia às pessoas, é isso? E a rádios não? Rádios não, por infelicidade, tinha um rádio que tinha dado o meu marido à minha filha. E quando ele morreu, ela disse-lhe ela, olha, leva o que não. Já vi que tem que abrir uma loja de chinês aqui em São Miguel de Machete, ninguém tem rádios, como deve ser. Passamos então à próxima senhora. Sim, tem a via ali há bocado, mas isto aqui estamos a trabalhar, não é? Não pode... Ok, e a senhora como é que se chama? Rosa. Diga-me. Diga. É que digo? Não, você é que tem que dizer sobre rádios, locais, senão... Rádio. Quase todo dia. Sim, diz que é... pedidos. É... E qual é que é a rádio que ouve? Não me diga que é a Rádio Fonia do Alentejo. Não, não. Ouço rádio todo dia, música e noticiários faz, e isso. Faz muita companhia à rádio, é isso? É isso? É esse o papel das rádios locais. Agora passávamos aqui para. Pode, senhora. Quando eu caí no Alentejo, desculpe, na zona dos Estremoz, eu consegui apanhar a Rádio Estremoz. E tenho aprendido muito do Alentejo. E passei a perceber que as pessoas tinham uma comunicação entre elas, como foi há bocado referido, porque ouviam através dos discos pedidos, principalmente. Mandavam recados. Olha, diga, não sei quem ouve, porque passa-se isto. E o outro respondia, telefonava e respondia. Sim, senhor, estarei lá às tantas horas. Portanto, era uma... É interessante, cria-se uma cadeia de rádios a nível do Alentejo todo, porque os que ouvem a Rádio Fonia ouvem a Rádio Porto Alegre, ouvem a Rádio de Évora, a Rádio Estremoz, e depois comunicam através deles entre nesses horários dos discos pedidos e mandam recadinhos e pronto. Agora passávamos mais. Vamos aqui uma pessoa mais jovem. Como é que é o seu nome? Patrícia. Patrícia. Faz parte daqui da SUAM. Sim, senhor. Qual é o seu papel aqui? Eu não, há bocado estava ali, vocês estavam ali a falar e eu não percebi quais eram os cargos. Estava ali distraído a montar o meu material. Diga-me lá qual é o seu cargo e já agora, depois seguindo em conversa, diga-me se a RAT tem importância para si, qual é a importância que a RAT poderá ter também neste tipo de associações. Diga lá de sua justiça, faz favor. Então, o meu nome é Patrícia e sou funcionária da SUA há 11 anos. Fazemos um pouco de tudo. A minha formação é Psicologia Educacional, mas também já trabalho aqui, enquanto trabalho desde miúda, também não tinha formação, era voluntária. O que fazemos é, no fundo, desenhar, levar a cabo os projetos e tentar que as pessoas da comunidade participem neles. A rádio é muito importante, estou sempre a ouvir rádio. Só consigo trabalhar a ouvir rádio. Rádios nacionais? Sim, rádios nacionais. No outro dia, por acaso, tentei encontrar online uma rádio, porque gosto muito de música bossa nova, brasileira. Tentei, mas depois, pronto, eles têm muita energia e com essa rádio ligada não conseguia trabalhar, porque eles são muito do samba. Disse, não, tenho que desligar isto. A rádio é importante, estava a pensar até aqui que se calhar até por hábito deixamos de ter ali o aparelho. Eu tive durante muito tempo na casa de Bantinha para ligar logo de manhã, eu estava a tomar banho e assim, perdi esse hábito quando mudei de casa, por acaso ainda não comprei o rádio. Mas estou aqui a pensar, temos que comprar um rádio aqui à... É o que eu digo, tem que montar uma loja de chineses aqui em São Miguel de Machete. É uma coisa tão... hoje é bastante acessível e eu acho que há aqui depois um fenómeno que é a televisão serve como rádio. Acabo por ligar a televisão e depois estou a fazer as coisas e acabo por só ouvir como se fosse uma rádio, mas não tem a mesma qualidade. Em termos de, pronto, ouço mais RFM, comercial, e depois às vezes à noite gosto muito de ouvir aquelas reportagens que têm mais a ver com a psicologia, algum médico a falar, não mais antena. Será para aí Antena 1, né? Antena 1, Antena 3. Acho também muito interessante porque, pronto, não sei tão ali pela noite dentro, ou se dá para refletir melhor também esse horário, e é interessante. Ok, muito obrigado. Agora passava aqui a uma mestranda quase. É quase. Eu ouvi, passou-me ali há bocadinho pelo ouvido. Como é que é o teu nome? Maria. Maria. Fazes parte também aqui da SUAM. Qual é o teu papel aqui na SUAM? Diz-me. Faço parte dos órgãos sociais e também sou aqui voluntária quando é necessário fazer algum tipo de ajuda, em algum projeto. Muito bem. Rádios. Diz-me lá o que é que ouves. RFM. Eu ouço quase todas as rádios que passam na coisa. Todas. Faz zapping nas rádios, é isso? Que género de música é que gostas? Gosto de rock, gosto de M80, gosto da Antena 3, da Antena 2, gosto de ouvir as notícias. Da exceção. Também ouço a telefonia quando é para ouvir notícias regionais. do distrito. Eu gosto muito de ouvir notícias e acho que, pelo menos na rádio telefonia, para a gente perceber as notícias regionais é muito importante. Essa pergunta que eu ia fazer, que para saber se tu utilizavas a rádio só como entretenimento ou também como para conteúdos mais importantes e mais... Ao fim e ao cabo, o papel das rádios locais normalmente tem que ser, é entretenimento, logicamente, não é? Mas principalmente tem que ser mais informação e mais conteúdos que levem até às pessoas a informação sobre a nossa região, é isso? Eu gosto de ouvir notícias também. Gosto muito de ouvir notícias e nós às vezes acabamos por ter aquela dimensão nacional das notícias e depois a telefonia, por exemplo, dá-nos uma dimensão mais regional das notícias, do que se passa em Évora, do que se passa com a população. Isso é muito importante, acho eu também. Ok, muito obrigado pela tua participação. Diz lá. E a cobertura que fazem aos eventos também. Sim, sim. E se temos uma agenda cultural, não há festa, nem festinha, nem nada dessas coisas que passam por aqui, que é uma coisa que, se fores às rádios nacionais, não sabes nada do que se passa por aqui. Isto, entre aspas, né? Logicamente, não podemos também ser tão bairristas, nem tão regionalistas, né? Agora passava aqui este senhor, boa tarde, como é que é o seu nome? João Romão. João Romão, também faz parte aqui da SUFON e pareceu-me que era o presidente da mesa. Da Assembleia Geral, portanto, acho que sou desde o início, não é, Zé? Acho que, mas houve um mandato em que não fui, ou dois, não sei, okay. Sim, até aos nossos dias. Então diga-me lá, costuma ouvir rádio, o que é que acha, qual é que acha que deve ser o papel das rádios locais aqui, se é importante para as pessoas, se não é? Ouço a rádio desde pequenino, portanto, desde os meus tempos de pré-infância, de 7 anos, 6, 7 anos, sim, que está no meio imaginário, e a rádio foi muito importante na altura para mim, portanto que era... Foi o meio que me pôs em contacto com os meus sonhos, com outra realidade que eu sabia que existia, mas que não visualizava. E em especial, eu lembro muito bem desses tempos da rádio, quando eu era pequeno, do Benfica, dos relatos de futebol, que eram muito importantes para mim, para me animarem e para me pôr em contacto com a minha paixão clubística. Era muito importante mesmo. Eu, já vi que é benfiquista. Sim, eu tenho na minha memória da rádio sempre. Não o clube, mas a linha avançada do Benfica, que era o Torres Ébio Simões. Eu ficava tão tranquilo quando ouvia isso que eu ficava tão tranquilo, mesmo tranquilo, e depois esquecia-me do jogo em si e eu jogava futebol. Desde que eu ouvisse a linha avançada do Benfica, eu desligava e ia à minha vida. Porque acho que o Benfica ia ganhar. Sim, e hoje em dia a rádio continua a ser muito importante, portanto, esses laços afetivos com a rádio vêm desses tempos. E eu sempre que entro no carro, que é onde eu ouço rádio, ligo sempre a rádio, sempre. De forma aleatória, de maneira não organizada, e sempre com base, não na estação, mas com base no fator surpresa, que vem do outro lado. É isso que me prende à rádio. É sempre aquele fator de surpresa, ou as notícias, ou qualquer informação que dali advenha. E eu consumo isso tudo, mesmo. Ok. Muito rádios nacionais, mesmo. Um imprevisto aqui. Agora passávamos aqui ao Dr. Bravo Nico, ele, portanto, que é nosso colega também radialista na Rádio Telefonia do Alentejo, participa lá com um comentário às quartas-feiras, na rubrica ao sul, um comentário. Mudou, agora mudou. Às terças. Fui eu que mudei, já estava esquecido. Às terças-feiras e temos também a grande aula de telefonia. Doutor Bravo Nico, eu ia fazer esta pergunta, mas passando já, qual é o próximo tema? Passávamos já, qual é? Despertar. Do próximo tema da telefonia. Da telefonia. Ah, da aula de telefonia. Estava a perguntar daqui, mas vai ser a próxima. Sim, é o inteligência artificial. Bom, doutor, diga-me de sua justiça também, o que é que acha? Qual é que acha que é o papel da rádio junto das pessoas, pelo menos das rádios locais e da nossa rádio, logicamente, da Rádio Telefonia do Alentejo? Basicamente, o papel que as rádios locais, as rádios regionais têm é dar voz ao território. No território acontecem inúmeros acontecimentos, inúmeros eventos, há uma opinião pública do território, há uma agenda política do território e essas pessoas, essas instituições não chegam às rádios nacionais. E, portanto, o papel fundamental, o serviço público que é prestado por uma rádio local ou regional é dar voz, levar essa voz dessas pessoas o mais longe possível e, eventualmente, até criar uma agenda mediática que possa favorecer as suas posições. É nessa lógica que eu participo muito na radiotelefonia e eu penso que é também com essa lógica que as rádios locais foram crescendo, porque as populações foram verificando que essas rádios são do seu lado. fazem um serviço público do seu lado. E penso que isso é o papel mais importante das rádios locais, das rádios regionais. Por outro lado, a parte cultural, há uma dimensão cultural também local e regional, não é? A música local, os grupos tradicionais, o património local, que também não chega à dimensão nacional. E, portanto, tem aí também as rádios locais um serviço público a cumprir. Ok, muito obrigado, Dr. Bravo Nico. Passava agora a palavra à doutora Lourdes. Gostava também só de, a primeira nota, gostava de partilhar convosco, tem a ver com aquilo que também foi aqui já referido, que é a evolução, que também se vai verificando nas rádios locais, nomeadamente aquela primeira fase, digamos assim, em que todas se iniciam, a fase do entretenimento, de serem uma companhia, de facto, para muitas pessoas, mas que a pouco e pouco, à medida que também vão tendo mais experiência, não é? E vão tendo mais pessoas a ouvi-los, tem existido, na minha perspectiva, uma melhoria significativa também da componente da informação, não é? Ou seja, além do entretenimento, toda aquela parte cultural, que é importante, as pessoas também procuram a rádio, ouvem a rádio também para saberem das notícias das suas terras, do seu território. Não só de Évora, mas a abrangência que a rádio possa ter, no caso da radiotelefonia, essa abrangência é regional, é o Alentejo, não é? E, portanto, o nosso Alentejo é vasto em território, não tanto, se calhar, em número de pessoas, gostaríamos que ainda fôssemos mais, mas em território é grande, e, de facto, a rádio chega a esse todo o nosso Alentejo. Depois, uma parte mais pessoal é que sempre ouvi rádio em casa, lembro-me sempre durante a minha juventude, e há um momento que me lembro que acompanhei esse episódio pela rádio, porque estávamos todos em casa a escutar, que foi quando houve aquele acidente no qual morreu o Ayrton Senna. No 1º de maio. Exato, em maio de 90 e... O ano não sei precisar. 94, sei que foi na década de 90, e aquilo foi um choque mundial, não é? A morte dele, mas ao princípio não se sabia bem se ele tinha falecido, e nós acompanhámos muito, e lembro-me desse momento. E também me lembro da importância de que nós dávamos à rádio em casa, que o meu pai foi imigrante durante muitos anos, e isto era há muitos anos atrás, então o meu pai trazia para nós todos os giradiscos, vinha carregado com o rádio, isto há 30 anos, e esse rádio era exatamente, por um lado, os giradiscos, nós ouvíamos a Tonicha, o meu pai ouvia aqueles que ele gostava do fado, o Farinha. Fernando Farinha. Depois tínhamos também aqueles discos antigos do Festival da Canção, que era sempre feito um com as canções, não é, desse ano, e a vencedora. Enfim, são pequenos episódios, e tínhamos sempre a rádio como companhia. Hoje em dia, a minha mãe diz que ouve muito mais rádio, e é verdade, e o meu pai do que vê em televisão. Enquanto estão em casa, no quintal, a fazer as suas tarefas, a minha mãe tem sempre, e o meu pai, o rádio ligado. E às vezes, para ouvirem programas que eles gostam, de vez em quando perguntam-nos, então aquele programa ou da Suão ou que estão a fazer na universidade, quando é que passa? Por exemplo, agora o último que nós fizemos da aula de telefonia foi sobre o Barranquenho, e lembro que a minha mãe não conseguiu ouvir logo na altura porque foi em direto, mas ele depois foi repetido, e estávamos sempre a perguntar quando é que passa novamente. E de facto é muito importante também essa componente. Há muita gente hoje que prefere rádio à televisão, não tenho dúvidas disso. E a justificação que dão é porque na televisão só mostram desgraças. E a rádio vai atualizando também a informação, mas não mostra ao pormenor a desgraça, os feridos e os mortos, é só falar, dá a notícia, e tem sempre a rádio, a música para alegrar. E hoje em dia podemos ouvir a rádio através do telemóvel, através da televisão. Por exemplo, a radiotelefonia pode ser ouvida através da televisão, quem tiver o canal Mel. Aquela senhora estava a dizer que não consegue apanhar, através do canal Mel. Ou através do telemóvel, também, quem tiver internet, também consegue apanhar através dessas novas tecnologias. E também temos o podcast, quem não ouviu porque estava a trabalhar, pode ir atrás, ouvir determinados programas que lá estão colocados, outros que nós fazemos em vídeo, as entrevistas de todas as pessoas que lá vão. Eu optei por fazer agora isto, mais uma brincadeira, é um desafio para mim, a fazer em vídeo e as pessoas ficam contentes e quem não pode ouvir em direto depois ouve através do vídeo e da página do Facebook. A rádio online também existe, e web rádio com chats, fóruns, livros de visitas e com facilidade, qualquer que seja engenhoso, também consegue fazer rádio a partir de casa. Não é preciso agora ir para uma rádio para fazer através de casa com um computador, e consegue fazer-se rádio a partir de casa. Há muita gente a fazer isso. Claro que não é a mesma coisa, ou com o FM é diferente, e há as outras coisas que eu já abordei aqui. Temos aqui outro tema. Despertar a curiosidade por temáticas abordadas pelos meios de comunicação regionais. Já aqui falámos, através do Dr. Bravo Nico, já aqui falou de algumas coisas. É importante a divulgação das notícias do Alentejo. Eu faço isso todas as manhãs, através do Jornal Diário do Sul. Faço a leitura diária dos tópicos do Diário do Sul. Está a ter um grande impacto. Bem como a nota do dia do nosso diretor e fundador, Madeira Pissarra. Toda a gente que apanha o Diário do Sul tem a curiosidade de ler. Vamos lá ver aqui o que o Sr. Pissarra escreveu. Eu tenho cuidado de ler todos os dias a nota do dia, que ele é um homem com uma sabedoria, e a maneira como ele escreve toca nos pontos essenciais aqui do nosso Alentejo. Acho que somos todos da mesma opinião. Temos as crónicas dos diversos quadrantes políticos, onde o Bravo Nico também tem a sua participação. O programa Por um Mundo Melhor, do Aires Carvalho, que é da Unesco, divulga conselhos da DECO. Há coisas importantes, se ouvissem rádio aqui, pode ser que através desta passagem por aqui estas senhoras comecem a ouvir a radiotelefonia com mais atenção, para saber o que se vai passando na região e os conselhos para todas as pessoas. Provérbios de todo o mundo, há um colaborador que fala dos provérbios de todo o mundo e como é que eles são interpretados em cada terra. Conselhos para uma vida mais sustentável. Depois também temos a Universidade Sénior e outras associações que colaboram, que divulga música antiga e atividades da mesma universidade com temas que interessam aos menos jovens. Temos programas de saúde com muitos médicos e profissionais da área, com muitos temas que visam a promoção, a educação e a prevenção de determinadas doenças. Como o Cantinho do Cuidador, dá-se grande ênfase agora ao cuidador informal, que está a ser debatido na Assembleia da República. O apoio a esses cuidadores, que são aquelas pessoas que ficam em casa a tratar de filhos deficientes ou de pessoas mais idosas e que têm que se desempregar e que ficam sem ter qualquer rendimento. E então está-se a debater esse problema para que essas pessoas possam oferir algum dinheiro e ter alguns benefícios. Portanto, também temos esta rubrica do Cantinho do Cuidador todos os meses. Dicas e conselhos para a prevenção de vivermos com qualidade e envelhecermos conscientemente. Temos à segunda-feira uma gerontóloga que nos fala sobre envelhecer consciente, com diversas dicas sobre alimentação, para termos menos dores, o que devemos fazer, coisas que interessam à população a que nós nos dirigimos particularmente. Saúde mental sem tabus, com psiquiatras e psicólogos também a falar nestas áreas da saúde. Temos também um engenheiro agrícola que às terças-feiras nos fala sobre a agropecuária e responde a dúvidas que lhe sejam colocadas, pois este programa também tem repetição aos domingos. Temos tido alguns programas de gastronomia, vinhos e azeites. Agora está em stand-by porque o colaborador está doente e tem que repousar. Esperemos que ele regresse, porque também tinha conteúdos bastante interessantes. As aulas da telefonia, que já aqui focámos. E divulgamos todas as festas e romarias, gratuitamente, os discos pedidos e poesia, bem como os grupos corais. Para a poesia, eu trouxe aqui para ilustrar este livro, Décimas da Minha Vida, do Joaquim António Alves de Carvalho, mais conhecido por Joaquim Carvalho, que é ali de São Cristóvão, que é uma das coisas que os ouvintes gostam muito de fazer, bem como os alentejanos, para matar o tempo. Isto também faz bem para cultivarem a sua cabecinha, procurarem palavras e escreverem. E estas pessoas que eram analfabetas. Este senhor foi pastor e depois foi evoluindo na vida. E depois de reformado aprendeu a escrever no computador. É uma coisa que eu elogio bastante. Pessoas sem saberem escrever, muitos deles aprenderam a ler e a escrever depois de reformados. Aprenderam a funcionar com o computador e agora escrevem as suas décimas no computador e depois os filhos ajudam e os netos a publicar os livros. Que para eles isto é importante, deixar a sua experiência de vida transcrita para os livros, para os netos e para as suas pessoas amigas. Eu gostaria de ler aqui algumas décimas deste amigo. Eles vão muitas vezes à radiotelefonia, agora, e antigamente ao domingo, que tinha um programa que precisamente para estas coisas, grupos corais, agora também está em stand-by. E esta foi dedicada à radiotelefonia, feita por Joaquim Carvalho. Tem um mote, não sei se vocês gostam de décimas, se sabem o que é. A radiotelefonia é uma rádio alentejana, faz boa companhia 7 dias na semana. É propriedade do Sr. Pissarra, é bastante conhecida. Até nos campos é ouvida por família de Samarra. Tem locutores de garra, gente com sabedoria. Mostra muita simpatia para quem está do outro lado. É muito do nosso agrado a radiotelefonia. Só não ouço se não puder o Bruno, que é primeiro. Ele é um cavalheiro que tem pau para toda a colher. Tanta gente que prefere que chegue o fim de semana. Eu às vezes até me dana por não conseguir ligar. Todos devemos de estimar, é uma rádio alentejana. A Crisália, em locutora, tem a sua maneira de ser. Eu deixo o que estou a fazer para ouvir essa senhora. Se ela fosse para a emissora, outro galo cantaria. Para nos dar alegria, temos a Nídia presente. Não esquecendo a outra gente, faz boa companhia. Tem bastante concorrência, fala gente de muito lado. Fala o que está reformado, fala o que tem competência. Fala qualquer gerência, fala o mano e fala a mana, fala fulano ou fulana, fala o que puder ligar, fala o que tem vagar 7 dias na semana. Isto é engraçadíssima maneira como estes poetas populares, pouco letrados, conseguem transmitir todas estas coisas, todas as coisas. E vou exemplificar aqui com mais uma, que é um bocadinho da história da vida dele, que ele é muito brincalhão, e depois fazem décimas muito engraçadas, que depois levam a concursos e reúnem-se, tal como há pouco disse, e é uma ligação das três grandes rádios que reúnem os maiores amigos, que é a Rádio Porto Alegre, a Rádio Despertar de Estremoz e a Telefonia do Alentejo. Estas três rádios têm amigos comuns, que nos reunimos normalmente em Estremoz, fica mais central, para convivermos e abraçarmos, bailarmos, tocarmos, cantarmos. Eu vou ler aqui mais estas décimas deste amigo Joaquim Carvalho. Com os coelhos já acabei. Já acabei com o gado. Em certa altura pensei, isto não me dá resultado. Era grande produtor, tinha gado com fartura. Sou aquela criatura, tinha tudo a rigor. Tantas vezes ao calor, muito pasto gadanhei. Todo o tempo que trabalhei, não fui compensado. Para estar descansado, com os coelhos já acabei. Tinha 5 criadeiras, também tinha um sementão. Comiam tanta ração, limpavam as algibeiras. Comprava sacas inteiras, era comer apropriado. Estava o saco despejado, era um vê-se tavias. Para não tirar relias, já acabei com o gado. Tinha o gadinho dividido, era todo vacinado. Mas tinha muito cuidado, não ficasse algum esquecido. Se via um encolhido, será que não o vacinei? Eu estudar não estudei. Para tal serviço fazer, são negócios para perder, em certa altura pensei. Agora só me resta 3 que estão congelados. Vão ser cozinhados qualquer dia numa festa. Ali ninguém protesta, sejam fritos ou de ensopado. Só será convidado algum amigo ou parente, mas se for muita gente, isto não me dá resultado. Portanto, são estas coisas bem agradáveis de ouvir que nós temos na nossa rádio. E não, Estou a ver aqui a doutora Lourdes aqui a escrever alguns apontamentos. Quer dizer alguma coisa? Pode acrescentar. Eu estava a tentar aproximar-me um bocadinho do senhor Joaquim, mas não tenho a sua capacidade. Então escrevi aqui uma coisa, isto não rima muito, mas pronto. A radiotelefonia do Alentejo, uma rádio genial. Vou ouvir todos os dias, até porque ela é especial. Muito obrigada. Agradeço à rádio por tudo o que tem feito, pelo Alentejo com jeito, as notícias, as festas da rádio. Alguém quer dizer algo mais sobre a poesia? Se vão a encontros de poetas? Desconhecem? Nós divulgamos cada vez que há encontros de poetas, também não. Manel. Eu há uns anos atrás, ali na década de 80, 1987, por aí, 88, comecei a colaborar na Rádio Clube Redondo, já aqui foi referido também. E nessa altura nós começámos lá com um programa que era uma espécie de Oceano Pacífico à Redondense. Portanto, era um Oceano Pacífico, era sábado à noite, ali por volta da meia-noite, 11 da noite, meia-noite, e até à 1, 2 da manhã, e era com poesia portuguesa, música portuguesa e poesia portuguesa. E era um programa muito arriscado, porque eu pensava que ninguém ia ouvir aquilo àquela hora da noite, sábado, fim de semana, e tudo em português. Mas o curioso é que eu comecei a receber telefonemas de toda a parte do Alentejo, pessoas que gostavam de ouvir a rádio em português, ler poesia portuguesa e ouvir música em português. E achei isso muito interessante. Há pessoas que gostam. E assim nós conseguimos levar-lhe esse conteúdo até elas. Porque há pessoas que privilegiam o conteúdo em português. E ainda por cima, um conteúdo tão bonito quanto esse, que é feito pelas pessoas que têm essa arte tão, digamos, tão bela como o senhor Joaquim, né, que ele se chama? Joaquim Carvalho. Joaquim Carvalho, né, que é uma daquelas literaturas que, se não for a rádio a levá-la, uhum, e a divulgá-la, ela nunca ficará do conhecimento de ninguém. A Cesária sabe muitas, pode-nos dizer aí uma. Cesária, aquela da peça de teatro da moça. Dê-lhe uma, você sabe tantas. Vá, pense lá numa. Já vá, sai lá daí uma poesiazinha. Eu não sei poesia. Uma quadra. Não. Aquela do teatro. Posso dizer-lhe uma quadra além à Dona Lourdes? Posso? Só a mim. Posso ir ao pé Só dela? Só a mim. Pode ir. Vá. Pode ir dentro. Vamos lá. Vá, aqui. Não, mas pode, aqui. Pode-se pôr aí ao lado dela. Vá. Como estás, ó Regininha? Não desprezes o teu vizinho. Tenho pensado há dias. É triste viver sozinho. Se fosse da tua vontade, fazíamos um arranjinho. Agora responde ela. Diga o que quer, senhor Paulo. Talvez se queira casar. Um homem da sua idade já pouco pode arranjar. Porém, diga as condições, as coisas fazem-se a falar. Aborrece-me estar só e tenho muito de meu. Um dia vi-te passar, nova esperança me nasceu. Se aceitares o meu pedido, chamarás-me sempre teu. O negócio não é mau para mulher maliciosa. Não me iludo em riqueza, sou pobre, mas caprichosa. Com um moço novo e bonito, a pobreza também goza. Muito bem, muito bem. Crisália, vamos em frente. Temos 10 minutos para terminar o programa. Vamos ao último tema. Vamos lá então ao último tema. Promover o desenvolvimento de competências de literacia. O envelhecimento da população e o adiantamento da idade da reforma, o adiamento da idade da reforma levou à necessidade da população idosa permanecer mais tempo ativa, infelizmente, não é verdade? Sabendo que as competências de literacia tendem a diminuir à medida que a idade avança, é essencial que a população adulta tenha a oportunidade de, ao longo da vida, adquirir e desenvolver as suas competências. Existe um novo tipo de analfabetismo que atinge a população, apesar de escolarizada, sente-se incapaz de dominar algumas matérias, o que afeta a sua participação na sociedade. Um estudo nacional de literacia decorreu em 1994. Destinava-se a avaliar as capacidades de uso de informação escrita e de cálculo na vida cotidiana. Antigamente a alfabetização era saber ler, escrever e contar. Havíamos, muitas vezes dizíamos, sei ler, escrever e contar. Era o mais importante, porque havia também muita gente que não sabia. E depois a literacia é a capacidade de usar essas competências, porque não basta saber ler, escrever e contar, se não compreendermos os conteúdos, ficamos na mesma. Há muitas pessoas que depois não conseguem raciocinar e compreender aquilo que se nos depara. A literacia mediática é a capacidade de aceder aos média, de compreender e avaliar e interagir. Hoje em dia, conforme disse, há muitas pessoas menos jovens que sabem dominar os computadores, as internets e que brincam com estas coisas todas. Apesar do uso das novas tecnologias, pode ser encarado como uma ação solitária, estar em frente de um computador ou de um telemóvel, mas também estamos a combater o isolamento porque as pessoas e a solidão, porque através desta comunicação com as redes sociais estão em contacto com outras pessoas. E tenho por concluído aquilo que eu queria dizer. Agora não sei se mais alguém quer falar sobre este assunto. Esta questão algo ficou por sim, dizer. Não, disse muito bem esta questão. O estudo que refere aqui é um estudo da década de 90, da professora Ana Benavente, do Estudo Nacional de Literacia, que já nos dava indicadores preocupantes, não é? E que era necessário fazer algo por esta temática. Curiosamente, ou não, passaram estes anos todos e hoje estamos a nível nacional, com um contributo também da Universidade de Évora e também do Diário do Sul e da Radiotelefonia do Alentejo, e aproveito essa oportunidade, com a rede toda também da Túlio Espanca, da Universidade Popular, que é, estamos a dar alguns contributos para aquilo que vai ser o desenho, a planificação e a organização de um Plano Nacional de Literacia de Adultos. E, portanto, esta é uma temática que... onde ainda há muito a fazer. Nós temos 500 mil de adultos de portugueses que não sabem ler e escrever. Estes são os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos dá, mas depois, conforme foi aqui referido pela Crisália, muito bem, isto são os dados conhecidos, a estatística, mas depois há muitas outras pessoas que não estão dentro destas estatísticas, mas que, de alguma forma, até andaram na escola, frequentaram a escola há muito tempo, por exemplo, outros não há tanto tempo assim, mas, de facto, quando são confrontados no dia-a-dia para aplicar e utilizar as tais competências de leitura, escrita, cálculo, e hoje essas competências já não são as tradicionais só, é também do ponto de vista digital, não são capazes de resolver problemas do cotidiano através da aplicação dessas competências, e é por isso que é necessário programas que trabalhem estas questões da literacia de uma forma geral, e está a ser feito este plano, e é também um gosto ter este envolvimento também de um meio de comunicação regional, a rádio e também o Diário do Sul, desde o início. Por outro lado, a intervenção que também está a ser feita neste plano envolve também tal programa da rádio, da aula de telefonia. Foi feita uma aula de telefonia em fevereiro, foi no início de fevereiro, onde esteve cá presente o coordenador nacional deste projeto, que está a coordenar, o professor Luís Rotes, da Escola Superior de Educação de Coimbra. Esteve também connosco nesse dia um professor, Alberto Melo, que tem uma vasta experiência em educação de adultos em Portugal. O professor Alberto Melo trabalhou naquilo que foi, na década de 70, um plano nacional de alfabetização das pessoas adultas, o PNAEBA, ficou conhecido como a sigla PNAEBA, e no fundo este Plano Nacional de Literacia de Adultos, de alguma forma, vai buscar também algumas daquelas preocupações e princípios. Acabados, digamos, de sair do 25 de Abril, as estatísticas diziam-nos que mais de 30%, não seria bem mais. Cá está, a estatística falava em 30%, mas eram muito mais pessoas que não sabiam ler nem escrever, sobretudo mulheres. E pronto, era esta nota que queria dizer. Também aqui na nossa escola comunitária, se calhar até gostava de ouvir aqui aos meus colegas ou até alguém que tenha já está a participar há bastantes anos nas nossas atividades. E algumas dessas atividades ou todas elas têm como objetivo principal trabalhar estas competências também, porque não ouvir nada melhor do que ouvir quem participa e quem organiza. Por exemplo, a Daniela ainda não ouvi, está muito caladinha. Ela faz a gestão do curso de educação de adultos, gostava de ouvi-la. Vamos então ouvir a Daniela. Acho que é importante também ouvirmos um testemunho, pronto, da cesárea, que é aluna há muito tempo, começou desde a fundação da SUAM e foi aqui que a cesárea aprendeu a ler e a escrever, certo? Foi aqui na SUAM que a cesárea aprendeu a ler e a escrever. Sim. Quer falar um bocadinho sobre isso? Ai, não. Há quanto tempo? Olha, há quanto tempo é que aprende desde que começou? Desde o início da SUAM. Houve aí quem se risse de mim, porque fui buscar duas senhoras nas cadeiras de rodas para virem à Suão. A minha tia... Ai, minha querida, desculpa. Olha, não... Ai, não, senão... Fala lá para aí. Diga lá. E então, eu fui uma das primeiras, como eu estava a dizer... Trouxe a minha tia, trouxe uma outra idosa, nas cadeirinhas de rodas, e fiquei muito feliz com isso. Por isso tenho mantido aqui de vez em quando, sempre que há qualquer coisa, eu venho sempre. E se as meninas me convidam para sairmos a qualquer lado, eu aproveito. Eu aqui praticamente é que aprendi a ler. Eu já sabia, mas fui tirada da escola para cuidar dos meus irmãos. E depois aqui na São, aos poucos, é que tenho aqui algumas não desfazendo, mas que estão presentes, mas foi uma maravilha todas. Começando para a Patrícia, para a Sandra, para a Eladora, por todas, a minha neta, todas, quanto por aqui têm passado, têm sido pessoas de bom senso. Não quer dizer que as outras pessoas não sejam, mas estas foram. E sinto-me bem, e se calhar... Quando for para o Moinho Zé Maria, a avó, a balda aqui. Obrigadinha, filha. Eu estou a estranhar porque é que aqui há só senhoras. A população residente é só de mais mulheres? Não, também há muitos senhores, mas pronto, realmente o curso de educação de adultos é composto a maior parte por senhoras. Há cerca de 2 anos ainda tínhamos 2, 3 senhores. Pronto. Por circunstâncias da vida, acabaram por sair e realmente temos muitas senhoras, mas senhores agora neste momento não temos. Vão jogar às cartas? Vão jogar às cartas, vão estando pelos cafés, não têm aquele interesse, aquela preocupação em aprenderem. Pronto. Atualmente temos um curso de educação de adultos composto por 20, mais ou menos 20 alunas. Estas alunas hoje em dia já sabem ler e escrever. E então temos a preocupação de irmos ensinando agora mais focadas na parte das novas tecnologias. E então tem aulas de informática todas as semanas, dadas pela Maria e também com a minha ajuda. E neste momento posso falar que estão a preparar uma visita de estudo e são as alunas de informática que vão à internet pesquisar alguns locais de interesse que têm interesse em visitar e são elas que depois vão apresentar às restantes alunas que não fazem parte das aulas de informática os locais que pesquisaram e aquilo que pesquisaram. Posteriormente são elas que vão organizar e são elas que vão estabelecer os contactos com as entidades que querem visitar, são elas que vão enviar os e-mails. E aqui está uma das alunas que está agora a preparar essa visita de estudo. E se quiser pode falar como é que as aulas de informática têm importância no seu dia-a-dia, né? Que também é uma... Ok, então vamos lá falar com a Dona Adélia. Diga-me lá então como é que tem sido a sua experiência aqui na SUAM. Magnífica. Portanto, recomecei tudo. E na parte da informática reaprendi a utilizar o computador e, portanto, fazer as visitas e, portanto, fazer as pesquisas. E, possivelmente, faremos de guia também, portanto, com tudo o que temos. Organiza a visita e faz a visita guiada. Quando é preciso, fazemos de guia também. Explicamos. Aprendi muito. Okay. Muito bem. Então, já tínhamos falado com mais alguém... Já agora, nós estamos a preparar uma visita, pedir também para talvez a Patrícia falar, tem a ver com este projeto com o Diário do Sul, que é uma segunda atividade a seguir a este serão do sermão, que é uma visita de estudo. Certamente, vamos então conhecer as vossas instalações, estamos a pensar levar algumas pessoas da comunidade para perceberem um bocadinho melhor, como dizia, o outro lado do jornal e o outro lado da rádio, conhecer as vozes, exatamente, e conhecer o processo de produção também do jornal. Nós conhecemos um pouco porque a edição do Menino da Bica é feita lá, já percebemos que existe um conjunto de jornalistas, às vezes conseguimos perceber ali um pouco a dinâmica de quem, já percebemos que há uns responsáveis por umas áreas, outros por outras, que demora muito tempo, que dá muito trabalho, que existe depois também os jornalistas no exterior, e depois aquela passagem toda da informação, e acho que vai ser interessante as pessoas perceberem como é que é editado e distribuído, e assim como a parte depois da rádio, e perceberem e fazerem parte também de algum programa, darem a sua opinião, ouvirem depois a sua voz na rádio, é interessante. Ok, sim senhor. Conhecer as dinâmicas, tanto de uma coisa como tanto do Diário do Sul como da Rádio Telefonia do Alentejo. Crisala, estamos quase a terminar o nosso tempo. Não sei sim, mas se queremos ouvir aqui uma sugestão da doutora Lourdes, ouvir o Flávio e as impressões que ele tem da experiência. O Flávio está sempre escondidinho. Onde é que há, Flávio? Então diz-me lá, companheiro. O Flávio é meu companheiro lá na Telefonia do Alentejo, está lá a estagiar comigo. Diz-me... experiência, o que é que... Tens aprendido alguma coisa? Olha quem fala, eu a perguntar-te a ti se tens aprendido alguma coisa. Isto, agora vê lá se dizes que não. Como é que tem sido a tua experiência ali na Radiofonia do Alentejo? Tem corrido muito bem, tem todos tratado muito, especialmente muito bem, tem sido... O senhor Manuel Aranha tem sido 5 estrelas para comigo e muita paciência. O senhor era melhor. Tenho aprendido imenso consigo. Na parte de vídeo ainda não tenho feito muita coisa. Tenho mais interessado na parte da rádio. É uma boa aprendizagem para mim e tenho gostado imenso. Ok, sim senhor, ainda bem, deixaste-me bem visto. Passávamos então a mais alguém. Crisália, vou passar a ti, vou passar a bola para fechares. Sim, vou concluir o programa. Só esperando que depois da visita que fizerem lá ao Grupo Diário do Sul, dia 26 de Abril, fiquem a gostar mais da rádio e comecem a sintonizar a rádio. Está bom? É só o que eu vos queria dizer e agradecer o convite formulado aqui pela Suão, na pessoa da doutora Lourdes e do doutor Bravo Nico. Muito obrigada da minha parte. Obrigada também por terem vindo.